7-1, posição 3, autorizado, sendo portátil. Solou aos 37, fila direita, táxi via Alfa, Juliette para o portão 10. 10, Torre 1-1, no início desse Salvador, bom dia, Gondor 759, e uma milha e meia para o externo. 759, reporte baixado, checando. Passaremos com o 759. Taxa direita, reporte no ponto de espera pronto para o retorno, 3 minutos aqui. Está travado no 759. No 759 tem livre pouso fixo lá, 11, no vento 2, 9 graus, 3 de nós, no ajuste 9 na porta. 7014, livre pouso igual no 759. Do 171 após a aeronave na curtíssima linha Arimã. Arimã 190, 371. O 759, solo 45, livre à direita, táxi Alfa, Juliette, portão 9. Colagem autorizada, pistão 0, vento 2, 8, 0 graus, 3, 1. Destino Decola 48, controle 1198, boa viagem. 198, bom dia. Salvador, bom dia, até 3171, no PSU da Dael, passa 1100. 3171, no contato radar no decolagem, submatei nível 360, saída da Dael. 360, autorizado, até 3171. Confirmando o nosso nível autorizado é o 340, senhorita. 171, que parece um quilômetro do controle, seria o 360. Tá bom, sem problema. A gente pode voar Leda ou Mótiva? Autorizado direto mesmo, 3171. Pro de Leda, muito obrigado. Livre táxi, à direita, ponto de espera, reposto, ponto de espera, ponto. Linhares é colapso, 10, vento 3, 10 graus, 3, 1. 3597, da Golf 55, controle 198, boa viagem. Controle Salvador 119.8, bom trabalho, bom dia. Controle Salvador, então 3517, no perfil da Arbor. São 3597, contato na data decolagem, 1-300, sai da Alfa. Autorizado 300. São 3171, chama o centro de licença, 9591-99339. 251-3395, está 3171, bom dia. Confirme qual é a posição que vai para o pasto de sal. Aqui, posição. Estamos na saída do pasto 3, do Alfa e do Delta. Corona 7, chame Recife 260, alterna 288. Recife 260, alterna 288, bom dia. Alpha Freio Hotel autorizado, o ingresso ao pátio. 2890, informação em curso eco, copia. Recife, Recife aprovado 330, FIA Peru 58. Aru DCT, decolada pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, curva esquerda. Transponde 5540, controle 1198. Corrija, transponder 5540. Então, 3890, cotejamento correto, chame pronto. Bom dia, Xané 6211. Galeão aprovado em nível 360. Decola da pista 10. Perfil de saída da El. Leda após direto Motiva. Uppers do 10. Smap após conforme a rota do plano. Transponder 5543. Controle Salvador 119.8. No cotejamento correto, eu chamei pronto. 3890, Liberação Nacional, Taro Táxi. 963, informação em curso eco, copia. Aceito. 1963, Galeão aprovado nível 360, via pêndulo 10 até SMAP, após conforme a rota do plano. Decolada pista 10, perfil de saída da EL, Leda, após direto Motiva. Decolada 10 com curva direita, transponder 5546, controle Salvador 1998. Ok, tá aprovado então nível 360, conforme rota na pêndulo 10 até SMAP. Decola no perfil da EL, Leda com curva direita, após Motiva. Controle 1985546 com o 963. Com 963, correto, chame pronto. Chama de obrigado. Instant 3890, pátio 1 no Índia, no ponto espera, chame turno no 895, ajuste no 014. Kilo Delta, prossiga. Rádio, vou checar, Vitor Kilo Delta. Seu quilo delta, só confirmando, o senhor fez a CHG agora? E só foi modificando, solicitando uma saída, no caso. Gente, informa que eu ainda não recebi, vou ter que aguardar, ok? O Vitor Kilo Delta. Checar de qualquer forma, porque o seu plano vai pro centro, ok? Vitor Kilo Delta, aguarde. Xané 6211, coordene com a equipe de solo que após a passagem das buses da retaguarda tem liberação na chama para o táxi. As 63, liberação na chama para o táxi, portão 05. Alves, para cópia. O 965 219. No 865, copia. 390, livre alinhar e decolar a pista no zero, vento calmo. A pista no zero, perfil de saída arbórea Alefa, curva à direita. Transponder 5551, no controle Salvador 1198. No 865, perfil de saída Arbor Elefa. 65, cotejamento correto, informação em curso X, chame pronto. Não tem contato aqui junto ao centro, só um minuto para copiar, gentileza. Foi, são só um minuto para a modificação da CHG. Então, prossiga. E reporte para ingresso no pátio principal, Alfa Eco Hotel. Zero decola aos 26, tem um controle em 119, decimal 8, então bom voo, bom dia. 19, 8, 3, 8, 9, 0. 3890, observaram bastante pássaro no eixo da pista, ok? Sobre a pista? Afirmativo, sobre a pista. Então vamos fazer uma inspeção na pista, muito grato, então 3890, chegou a colidir? Acredito que não. Obrigado pela informação, tenha um bom voo, 5198. Obrigado. Aquilo dado confirmando, o seu perfil de saída é Arbor Elefa, após Elefa, direto ao Pilor, DCT. Controle Salvador, tá 3890. 3890, contato radar decolar, em subir, mantém um 330, saída PUC. 330, saída PUC, tá 3890. Livre acionamento e pushback em coordenação com a equipe de solo devido a obras e chame pronto para o táxi. Chame 6211 no Índia, no ponto de espera, chame a turno no 895. 3, confirmando, 8-8 a bordo, 3 horas e 30 aí. Primeiro alternado, por gentileza, gol 963. Gente, gol 963, Índia, não pode estar achando torno no 895, ajuste no 014. Zero, a linha aí mantém. Linha e mantém. Autorizar ingresso pista 17 e vai reportar alinhado e pronto, cabeceiro 17. Tênis decolagem da pista no zero, o vento variável com 0,3 nós. Gol no 865, tá com 1,83 a bordo, 3 horas e 20 anos. Palmas. Ano alternado, gol no 865. Palmas. Gente, gol no 865, bate 1 no Índia, no ponto espera, chame turno no 895, ajuste no 014. Gol no Índia, ajustado no 014, chama 895, ponto espera, bom dia, 800. Posição, Victor pelo Delta. Onda, decola os 3-2, controle 1, 1-9, decimal 8, bom voo. 19-8, bom dia, 62, 1-9. Salvador, Chané, 62, 1-1. Meu contato na decolagem, supla e mantenha o nível de voo 360 após 2000 voo letra. Para o 360, 2000 letra, 6219. Chame Recife 2685, Altano 2545. Ok, Altano 3810, chama Recife 2685, 2545, ponto nenhum. Dado. Calmo. Alfinha Cota é autorizado, ok? Espera aguardando. Decolos 35, controle 119, 8, Mongol. 198, bom dia.